Você está ouvindo Alerta Vermelho, o podcast do Cine Alerta. Cine Alerta. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao primeiro episódio do Alerta Vermelho, o podcast do Cine Alerta. Eu sou o Thiago e eu não vivi nos anos 80. Olá, meu nome é David. Eu vivi a infância nos anos 80 e tem uma coisa. Eu compro mais filme do que assisto, eu admito. Olá pessoal, bom, eu não vivi os anos 80 também, mas quero contar um pouco dos filmes que eu vi pra vocês, dizendo o que acham dos filmes que eu vou comentar. E aí galera, meu nome é Hernani, eu também, como o Thiago, não vivi os anos 80. E antes de começarmos esse bate-papo, vamos a alguns recadinhos importantes aqui, galera. Bom, você que não conhece o Cine Alerta ainda, visite a gente no www.cinealerta.com.br. No site a gente trata de assuntos de cinema, games, quadrinhos, séries, DVDs, Blu-rays, sempre trazendo as últimas notícias, reviews de episódios, de DVDs, de Blu-rays, vídeos também mostrando bastante edições colecionáveis pra galera que gosta, vídeos reviews, que é uma nova categoria que abrimos no site, que a gente apresenta algum tema através de um vídeo. Bom, muita coisa mesmo, galera. Só vocês entrando lá para acompanhar o site. Entra lá, visite. Repetir o endereço aqui para vocês, é o www.cinealerta.com.br. Entra lá, deixe seu comentário, participe lá com a gente. A gente também está presente nas principais redes sociais da atualidade, vamos dizer assim. A gente está no Twitter, no Facebook, no Orkut e no YouTube. Eu vou estar deixando aqui abaixo desse post o endereço dessas redes sociais. E você entra lá, galera. Segue a gente no Twitter, participa da comunidade no Facebook e tal. Se inscreve no YouTube, que a gente atualiza direto com tudo. A gente atualiza toda semana com os trailers, as estreias da semana, né, no cinema. Bom, acompanha lá a gente, galera. Quero aproveitar também para estar falando da promoção do filme Red, que está atualmente ativa no site. A promoção vai dar 10 pares de ingresso para as 10 melhores respostas da pergunta indicada. Para participar é fácil, entra lá no site, na coluna direita, vai estar lá promoções e um banner do filme Red. Clica lá no banner, veja lá como participar e participe, galera, para você curtir esse filme aí totalmente na faixa, por nossa conta. E é isso, galera. Ouçam agora o nosso podcast, nossa discussão que tivemos, nosso bate-papo. No final, galera, eu peço para vocês que mandem um e-mail pra gente informando se vocês gostaram, o que vocês acham que precisa mudar, dando sugestões de pautas também, porque a gente quer fazer um programa pra vocês curtir. Então, mande lá sugestões de pautas pra gente estar fazendo alguma coisa pra vocês escutar. O e-mail pra vocês mandar é o alertavermelho@cinealerta.com.br. Repetindo, alertavermelho@cinealerta.com.br. Mande lá seu e-mail, a gente vai ler, vamos estar respondendo todos. Se não respondermos pelo e-mail, vamos estar lendo aqui no próximo podcast. E vamos nessa, galera. Vamos à nossa discussão, então. This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. So sad! Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die. É isso aí, galera. Vamos ao bate-papo sobre filmes dos anos 80. Começando pelo primeiro filme, Caça-Fantasmas. David, assume aí pra gente. Ok, então, vou falar sobre o filme Os Caça-Fantasmas, que são, na realidade, dois filmes, né? Um de 84 e outro de 89. Bem, esses filmes marcaram época, né? Quem viu esses filmes não esquece. Realmente muito bons filmes, com um elenco aí de peso. Deixa eu citar aqui alguns dos atores, é o Bill Murray, o Harold Ramis, desculpa aí minha pronúncia no inglês, o Danny Aykroyd, o Rick Moranis e a Sigourney Weaver, que é conhecida também pelo Alien e agora até recentemente Avatar. Bem, o filme, é, como eu disse, marcou época. É a história de amigos que montam uma empresa de caça-fantasma. Olha só isso, hein? E ele sai por aí caçando os fantasmas. É, os efeitos especiais da pra época foram bem inovadores. Na época, né, impressionou muito todos aqueles que assistiram. E realmente um filme muito bom. Você, assim, pra ver com a família, ver com os amigos. Quem ainda não viu, tá perdendo tempo, porque o filme realmente é muito bom. Sim, inclusive ele marcou e marca a época até hoje, né? Porque até hoje ainda ele faz sucesso. É lançado em DVD, Blu-ray foi lançado recentemente também. Tem alguma edição bacana lançada aqui no Brasil sobre esse filme, David? Então, esse filme tem uma edição bem legal, que é um box com os dois filmes. Tanto o primeiro de 84 como o segundo de 89. E assim, eu vou falar um pouco sobre o box, então. É um box que tem na arte lá o símbolo, né? Do caça-fantasma, como um fantasma proibido, digamos assim. Todo mundo conhece o símbolo. E tem os dois filmes em dois Amaray. O Amaray, ele é transparente e ele tem uma arte interna. Na arte interna, na realidade, é uma citação, digamos assim, ao Geleia, que é um dos personagens do filme, que é um dos fantasmas que na realidade faz parte da equipe, né? Ele é amigo, ele é um fantasma amigo, né? Só não vou dizer um fantasma camarada porque já tem um Gasparzinho. Mas assim, então é. A arte do DVD, ela é toda verde, pra fazer analogia ao Geleia. E tem aqui o símbolo do caça-fantasma. Por dentro também tem arte interna. E é toda verde. É, do filme 1 pro filme 2, tem algumas diferenças na edição, tá? O filme 1, ele tem uma série de extras. Tem efeitos especiais, comentários do diretor, cemitério de cena, uma série de extras. O problema é que não tem legendas nos extras. Então fica complicado, né? Porque não é todo mundo que domina a língua, eu sou um deles, e também, mesmo porque ninguém vê filme sozinho. David, mas em todos os extras não tem legenda? Então, todos os extras não tem legenda, eu já vi um por um, não tem legenda. E é muito ruim. O legal é o seguinte, que o idioma do filme é 5.1 em inglês, né? E português e espanhol é estéreo, né? Ou seja, dois canais apenas. Já o filme Os Caça-Fantasmas 2, ele é engraçado, ele não tem nenhum extra. Só que, uma coisa legal, ele tem dois episódios da série animada. Eu acho que eu não citei no começo, mas esse filme, ele também tem um desenho, né? A série animada. Sim, passava até recentemente na Globo, eu lembro que passava o desenho. E mais uma decepção, porque a série animada, ele vem sem legenda e sem dublagem. Ou seja, é um desenho animado pra que você não pode nem entender o que tá acontecendo se você não dominar a língua. É complicado. É, o legal é que tem aquela abertura do desenho, né? Com aquela trilha sonora mais do que conhecida por todos. Que é legal, você ouve a música, você entra no clima do desenho. Mas quando começa o desenho, se você não sabe falar inglês, você não entende nada, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. O menu do filme 1 pro filme 2, ele é estático. Só que é engraçado que do 1 pro 2 tem uma diferença. O menu do filme 1, ele é estático. Quando você vai selecionar a seleção de cenas, os extras, ele está como se fosse um outdoor nos prédios, um outdoor luminoso. Já o 2 também é o mesmo esquema, ele é um menu estático. A seleção de cena, os extras, tudo é como se fosse um outdoor que você com o controle vai selecionando, aí clareia. Só que assim, ele tem áudio, que é a música, é a trilha sonora principal do filme, e tem a Estátua da Liberdade circulando entre os prédios. Essa é a diferença de um menu pro outro. E o principal é isso, né? O primeiro DVD tem extras, porém não são legendados. O segundo DVD, que tem dois episódios da série animada, que eu achei bem legal, foi uma bela sacada, só que eles conseguiram fazer uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, que foi não colocar nem legenda na série. Mas no geral o box é legal e eu recomendo. Sim, e David, quando foi lançado na época de 80, né? Você chegou aí no cinema a assistir algum desses filmes, já que você foi o único de nós que viveu na época? Não, eu não cheguei no cinema porque, já que eu vou ser o mais velho da turma, né, vamos pontuar, eu nasci em 81, o primeiro filme foi em 84, eu tinha apenas 3 anos de idade, e o segundo em 89, já até poderia ter ido, mas eu não cheguei no cinema não. Todas as vezes que eu vi o filme, eu vi pela televisão mesmo, e depois em várias reprises, né. Sim, bastante. Bom, Caça-Fantasmas realmente foi um filme que marcou época e marca até hoje. Todo mundo deve ter assistido pelo menos um filme, senão não faria sucesso mais até hoje, né? E eles estão até... Tá rolando até uma reunião com Bill Murray e os outros integrantes do elenco pra gravação e produção do próximo Caça-Fantasmas. Caça-Fantasmas 3, no caso, né? Pode dar certo, porque o filme fez sucesso antigamente, pode fazer sucesso hoje, com a qualidade e tecnologia que temos. Exatamente. É o seguinte, o filme ele foi indicado em 1985 para o Oscar de Melhor Efeito Visual e Melhor Canção Original. E ele ganhou o prêmio Saturno de 1985 na categoria Melhor Filme de Fantasia. Também ganhou um prêmio BAFTA como Melhor Canção Original. E também foi indicado para melhores efeitos especiais. E no Globo de Ouro, ele também foi indicado em 1985 como melhor filme comédia musical, melhor canção original, melhor ator de cinema em comédia, que seria o Bill Murray. Ou seja, foi um filme bem, bem premiado. Sim. Bom, tá aí, Caça Fantasma. Ficou o primeiro filme. Vamos pro próximo aí agora, o Hernani. Fala um pouco aí do Fúria de Titãs, que nesse ano mesmo, 2010, teve um remake. Fala um pouco daquele filme de 81 que tem fãs até hoje e que com certeza depois do remake lançado esse ano ganhou mais fãs ainda, porque o primeiro dá de 1-0 no outro em questão de história e planejamento de filme, né? Agora a questão de ganhar fãs, eu fico um pouco atrás, por causa que o primeiro filme... A minha concepção foi bom, o de 1981. Mas cá entre nós que o filme atual eu não gostei. Quase ninguém gostou. Achei que perdeu um pouco a fantasia. Mas vamos lá, vamos falar do filme antigo então. Bom, sinopse acho que todo mundo conhece, que o Perseu, aquele cara forte, másculo, herói grego. Hernani, não é momento pra fantasia agora, se concentra. Beleza. Então... Como todo mundo sabe, a Crise, o rei de Argos, ele tinha muita raiva de Zeus, tudo lá, porque Zeus tinha engravidado a filha dele. Ele joga ela no mar, e Zeus vai lá e se vinga dele e joga a filha no mar. Zeus fica muito puto com isso e manda o Kraken lá destruir. Aí que começa toda a história. Por causa que a mulher que tava grávida tem seu filho, o filho é o Perseu, ele cresce, se apaixona pela Andrômeda, só que pra ele poder ficar com a Andrômeda, ele tem que vencer um carinha lá que é muito feio, que agora eu não me lembro o nome. Tem que descobrir um enigma. E ele consegue responder esse enigma. Só que quando ele vai se casar com a Andrômeda, a mãe da Andrômeda, não sei se ela... Acho que ela fugiu um pouco a mente e começou a falar que a Andrômeda era mais bonita que a deusa Tétis. Ou seja, a deusa Tétis ficou muito irada e falou que se a filha dela não fosse dada como sacrifício ao Kraken, o Kraken ia lá e ia destruir a cidade dela também. Aí que começa tudo o fervo de Perseu ir lá matar a Medusa pra conseguir derrotar o Kraken. É, tipo, é o único ponto ruim que é o Perseu acaba virando unitarista no filme, né? Tipo, ele é que comanda tudo, ele é o fortão, ele é o herói e ele é o cara que fica com a mocinha gata no final. É, tem essa. O Kraken é o mesmo do Piratas do Caribe? Parecido, no... É, ele tem os tentáculos lá, tudo, mas ele parece mais com uma pessoa, assim. Se lembra Jaspion? Sabe aqueles monstros estranhos? É algo parecido com aquilo. Até meio que por causa do stop motion também, que foi usado no filme. É que o Kraken, ele é denominado como Kraken por ele viver no oceano, né? Então, tudo que é relacionado ao oceano e tem um monstro super grande, eles colocam o nome de Kraken, mesmo se não for o Kraken. E até mesmo uma curiosidade, que o Kraken, ele não tem nada a ver com a mitologia grega. Ele é da mitologia escandinava, ou seja, eles colocaram no filme algo que não era daquela mitologia. Ou seja, mudaram bastante, digamos, a mitologia para poder fazer o filme. Fizeram uma mistureba. Isso aí. Bacana. Foi um filme bacana da época. E o remake, infelizmente, decepcionou, né? Até recentemente saiu uma nota que o diretor falou que não gostou mesmo do que ele fez nesse Fúria de Titãs. E ele vai tentar retratar isso no próximo, que já tem o elenco contratado, já para a próxima continuação. Espero que ele consiga, boa sorte. Até porque o 3D convertido tá horrível, né? A folia do 3D acabou estragando mais ainda o filme, né? Porque essa 3D, pra mim, tem que ser um 3D gravado em 3D. Conversão, você tem que ter um tempo de no mínimo um ano de pós-produção pra fazer um 3D convertido decente. E o Fúria de Titãs, que eles converteram em 6 meses, virou aquilo, né? E uma coisa, esse negócio de trocar ator, né, na sequência de filme ninguém gosta, mas na minha opinião eles deviam trocar o Perseu aí da nova versão, porque eu acho esse ator muito fraco e acho que culpa dele também do filme não ter ido muito bem. Mas a culpa maior não jogo nele. Vamos mudar de filme então? Bom, então vou falar aqui do Iluminado pra vocês, que é um filme de 80. Eu, como nasci em 95, não tive a oportunidade ainda de ver tantos filmes da década de 80. Mas tô, de acordo com o tempo que vai me sobrando, aí vou dando uma olhada. Esse é um dos meus filmes favoritos de 80. É um filme que eu revi várias vezes, inúmeras vezes. E se trata de uma adaptação do livro do Stephen King, né? Quem não tá ligando o nome à pessoa, esse DVD aqui, que eu tô com ele na mão, no caso DVD, né, o filme, tem vários posters e a imagem do DVD é aquela cena do Jack Nicholson com a cara na porta, grudada na porta. E é muito famosa essa cena aí e tudo. E, bom, o filme se trata de uma família que tá precisando de dinheiro, então vai trabalhar num hotel, num retiro, um hotel bem retirado, assim que no inverno fecha. O hotel se fecha e só fica um cara cuidando lá. Bom, mas esse hotel é mal assombrado, assim, né? E eles vão lá, no começo vai tudo normal, ele cuida de tudo, mas vai passando tempo, meio que uns ventos negativos, assim, uns espíritos maus, vão transformando o ator principal, que é o Jack Nicholson, que o papel dele é o Johnny. O Johnny, ele vai mudando, vai ficando louco, e ele começa a escrever um livro lá, que ele tá querendo escrever um livro, publicar um livro, e ele não consegue ter ideia para escrever o livro, daí ele começa a ficar louco e vai querer matar seu próprio filho e sua mulher. E aí vai a história, né? Não vou contar toda a história, senão perde a graça do filme. Quem não viu ainda, né? Claro. Cara, você falou daquela cena do Jack Nicholson com a cabeça na porta, e eu procurei aqui, cara. Medonho, cara. Medonho. Reconheceu? Essa cena é bem comum em blog de humor, né? Os caras sempre colocam. Emotions de MSN também tem. Acabou virando um símbolo de comédia fora da realidade do filme. É, realmente muito famoso essa cena aí. Que é Here is Johnny, ou Aqui está Johnny em português. Ele diz bem assim essa frase quando põe a cabeça na porta. Bom, eu tô com o DVD aqui, né, tem vários extras, e eu não vi todos ainda pra falar pra vocês, pra falar sobre o filme, mas tem um making of que me chamou muita atenção pra quem tem esse DVD e não viu, que é um making of com o próprio Jack Nicholson gravando. É muito interessante, quem não viu, quiser ver esse making of aí, vale muito a pena mesmo. Ele grava um dia da filmagem lá, tudo. Eles, inclusive, aparece Jack Nicholson escovando os dentes no meio da gravação. Fica uns 15 minutos lá escovando os dentes. Demora aquele Jack Nicholson. Bom, mas do Iluminado era isso, né? Um filme que marcou a época no terror. Marcou a época mesmo. E teve uma discussão muito ríspida entre o Kubrick, que é o diretor, né? Muito famoso. Inclusive tem várias coleções de filmes dele. Ele acabou discutindo com o Stephen King porque ele queria mudar muito a obra do Stephen King. O Stephen King acabou não aceitando. Então eles meio que se desentenderam. Bacana, parece ser um filme interessante. Eu nunca assisti. Não sei se vocês assistiram aí, David, Hernani. Eu não assisti esse filme não, não tive essa oportunidade ainda, mas acho que vou assistir. Ainda mais depois de ter visto ele na porta com a carona lá. Bem, eu também não assisti. Já deveria ter assistido, mas ainda não assisti. Sim. Ah, você não assiste nenhum filme que você compra, vai assistir o que você não tem? Que isso? Isso é uma calúnia sua. Vou defender o David nessa daí, porque eu também, mais de 30% da minha coleção eu não vi ainda, então... Obrigado, Gregório. Que bom que tem alguém que me entende nesse podcast. Tá bom, vamos pro próximo. Eu vou estar falando de um filme que eu acho que dispensa apresentações. Eu acho que é quase impossível alguém que não tenha visto Rock. Mais um que eu não vi, Thiago. Cara, em que planeta que você vive, mano? É, nasci em 95, fica complicado, né? Eu nasci em 93 e assisti todos os Rock, sou fã pra caramba dos filmes e é muito bom. Esse eu vi todos e ó, emocionante. Que filmes, né? São vários, né? São muito bons e é verdade, quem não assistiu, ô Gregório, vai assistir hoje, hein? Vou assistir. Tô com o Blu-ray aqui em casa pra ver, ainda não vi. Cara, eu duvido que não tenha ninguém que tenha assistido esse filme e não ficou com vontade de sair pra treinar boxe também. Qualquer um se estimula com o treinamento dele. Eu acho que uma das partes mais altas de cada filme é a parte do treinamento dele. Isso é... No Rock 3 também isso é bem ressaltado, que no Rock 3 ele já conseguiu o cinturão de campeão mundial que ele ganhou do Apollo, após ter derrotado ele. E nesse episódio 3... Ele já tá curtindo a vida agora com uma grana bacana, já tá tendo um dinheiro melhor pra sustentar a família e tal. Daí ele acaba descobrindo que as lutas dele, depois que ele lutou com o Apollo Creed, foi lutas armadas pelo Mickey, que era o treinador dele. Daí o carinha, o Mr. T, que fazia o BA da série Esquadrão Classe A antiga, ele participa pra lutar contra ele. Ele faz o papel do Clubber Lang, que desafia o Rock pra um fight, e o Rock aceita. Só que como o Rock já estava velho, ele não teria mais capacidade de corpo para aguentar um pique do Clubber Lang, que era o melhor lutador da atualidade, vamos dizer assim, depois do Rock. Daí então surge o Apollo Creed e treina ele. Daí acontece o que sempre acontece, o Rock apanha um monte e ganha a luta no final. Excepcional. Ô Thiago, de todos, qual o que você prefere? Qual o preferido? Eu gosto muito, eu prefiro esse Rock 3, cara, porque o treinamento dele fica muito bom com o Apollo Creed tomando conta dele, vamos dizer assim. É, ele perde uma luta antes de lutar com o Clubber Lang, ele luta duas vezes com o Clubber Lang e perde a primeira. Tipo, esse tá um Rock mais humanizado, sei lá. Eu prefiro, o meu favorito é o 3. Legal. Eu gosto daquele, eu já não vou lembrar qual que é, porque eu tenho esse problema. Eu gosto dos filmes, mas eu não me apego assim a tantos detalhes. Assim. Tanto detalhe, Davi, é só o nome do filme. Então, aquele que ele luta com o Dolph Lundgren, o alemãozão lá, o russo. Sim. Então, esqueci. É o Rock 4 esse. Exatamente, Rock 4. É o... É um belo filme também, o treinamento dele no gelo é excepcional. Muito. Na verdade, eu sou fã de todos, cara. É difícil você escolher entre todos qual é o meu favorito. Eu já assisti várias vezes todos. Inclusive até o último filme que muita gente não gostou muito, eu acabei gostando por ser fã dos outros. Algumas curiosidades também foi que esse Rock 3 foi indicado ao Oscar na categoria de melhor canção do ano, com a música do Eye of Tiger, que é o Olho do Tigre, que era o símbolo dele, tal. Ele tinha uma jaqueta no primeiro filme até que era o Olho do Tigre. Foi indicado, mas não ganhou. Mas pelo menos foi indicado. E... sei lá, é um filme que todo mundo deveria ter em casa e assistir sempre que tiver oportunidade. É um filme, a exologia inteira. Os 6 filmes são muito bons. Bem, agora eu vou falar sobre mais um filme. Na realidade, são três filmes. É uma trilogia que marcou os anos 80. Realmente, eu falo isso com muita empolgação, porque são filmes, assim, maravilhosos. Qual é o filme? Karate Kid. Maravilhoso. Realmente, eu falo com muita empolgação porque é assim, é ícone anos 80. Quem foi criança, adolescente, né, e viu esses filmes, assim, marcou. Como o Thiago falou de Rock, quem viu Rock queria lutar boxe, e quem viu Karate Kid queria correr para uma academia para aprender a lutar karate. É impressionante. Eu, na época, lembro que eu queria ter um kimono, eu queria colocar a faixa na cabeça, igualzinho. Faixa na cabeça era o símbolo, né? Exatamente. Então, assim, tem aqui, né, o Karate Kid, A Hora da Verdade, Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, e Karate Kid 3, O Desafio Final. É assim, o que eu acho legal são essas frases, né, depois do filme, que é impagável, é típico anos 80 mesmo, né? Karate Kid, Hora da Verdade, Hora da Verdade Continua. Bem, não tem como não achar graça disso, né? Desculpa. E era a Hora da Verdade no primeiro, por que que não teve a verdade? Tem que ter outra Hora da Verdade? É uma criatividade dos tradutores do Brasil que eu vou te contar. É, vai entender, né? Mas bem, o que eu tenho pra destacar é o seguinte, é a inocência daquela época, não faz nem tanto tempo assim, anos 80, mas assim, o filme, todos os três filmes, a cada acho que 20 minutos tem uma liçãozinha de moral, e eu acho isso muito legal, é assim, você assiste, toda hora tem uma lição de moral, de educação, é o Pat Morita, né, ajudando o Daniel, né, pra poder, dando conselhos pra ele. Então, assim, são três filmes, eu acho assim, que não tem como não assistir. Quem ainda não viu tem que ver, porque realmente é um filme maravilhoso. E eu, mais uma vez, não vi esse filme, né, essa trilogia. E quando lançou esse novo filme do Karate Kid, que na verdade é Kung Fu, a luta, né, pelo que eu fiquei sabendo, não vi o filme. É verdade, Thiago? É, Kung Fu, o grande Jack Chan com o Jaden Smith fizeram o remake, ficou perfeito, muito bom. É, acabou sendo lançado esse, eu não fui ver no cinema, fiquei empolgado pra ver tudo e acabei comprando a trilogia em DVD, então, mas eu ainda não vi, mais um da minha coleção que eu não vi. Cara, quer um conselho? Não faça mais nada da sua vida antes de assistir Rock, Karate Kid e Caça-Fantasma. Pelo amor de Deus, guri! E é o seguinte, Karate Kid tem um outro filme também, fora esse recente aí com o filho do Will Smith, que é o novo Karate Kid, que é um filme de 94, com a Hilary Swank, que é aquela que fez Menina de Ouro. Mas é o seguinte, eu nem considero esse filme, eu sinto muito, não faço questão de ver ele. Pra mim, tanto é que quando lançaram o box ele nem entrou. E eu acho que foi acertadamente, porque foi assim, a pior coisa que eles poderiam ter feito é ter feito esse filme aí de 94. Na verdade, nesse filme eles só usaram o nome Karate Kid, porque saiu totalmente fora da história. Foi, sei lá, não sei o que eles tentaram fazer, tentaram acho que puxar uma nova trilogia com uma menina, mas não deu certo. Foi uma pena mesmo esse lançamento, ainda bem que no box, aqui no Brasil pelo menos, não vem com esse filme. É verdade. E o que acontece? O filme, ele realmente ele revolucionou, porque assim, muita gente. O karatê ficou na moda, eu acho que foi uma coisa bem legal do filme. Porque apesar de ser uma luta, acima de tudo é um esporte. E colocou o esporte em evidência. E só mais algumas curiosidades aqui. O filme, o primeiro filme foi de 85, né? Então o Pat Morita, ele foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante e também foi indicado ao Globo de Ouro. Não chegou a ganhar, mas de qualquer maneira foi bem legal ele ser indicado. O mestre Miyagi é o Yoda do Karate. É verdade. Então, eu vou falar das edições agora, tá? Bem, o filme ele vem num box, preto, os três filmes, né, o filme. O Box ele faz uma menção àquela faixa, né, que o Daniel usa. É, pra ficar melhor, como eu sou bem exigente, esse box aqui, na parte da faixa, devia ter um alto relevo. Aí seria perfeito, mas não tem. Bem, o Simmons vem num Slim, que não dá nem pra falar de Slim. Algumas pessoas acham que Slim em box é aceitável. Eu mesmo assim não gosto, mas é fazer o que, né? É o que tinha e foi o que eu comprei. Em box de série eu acho aceitável, agora em trilogia assim eu prefiro case normal. Mas mil vezes um Slim no box do que um escanavo, que nem o De Volta pro Futuro. Com certeza. Também concordo plenamente. Então vamos lá a detalhar as edições. É, Karate Kid do primeiro, né, A Hora da Verdade, ele vem no Slim, como eu disse, ele é um estojo transparente, então ele tem uma arte interna, né? Que tem aqui uma silhueta de uma pessoa lutando karatê, a mesma imagem que tem no disco, na impressão do disco. E ele também vem com uns cards bem legais, assim. É, eu vou pegar um aqui só, tem até uma frase aqui: o segredo do karatê está na mente e no coração, e não nas mãos. Quem disse isso foi o nosso amigo Mr. Miyagi. Pode tirar uma dúvida aí pra mim. Eu tenho essa trilogia aí também. E no terceiro filme só vem um card pra ti também? Ô Gregório, é o seguinte. Os cards, se eu não me engano, veio todos em um filme só. Que pelo menos eu recebi assim. Aí eu distribuí, deixei dois. Isso, deixei dois em cada um. E aí sobrou um só e deixei no último. Mais ou menos o que eu fiz. Acho que foi meio aleatório. Eles mandaram os cards e é isso, né? Bem, o Karate Kid 2, ele também vem do mesmo. Ele parte do mesmo princípio, tem uma arte interna. É, na arte interna agora só tem um símbolo aqui, chinês, japonês, sei lá. Não tem a silhueta da pessoa lutando karatê. Tem também, tem mais cards, eu vou pegar uns cards, que fala assim: somente os mais velhos podem ensinar os segredos dos mestres. Ou seja, é sensacional, é uma lição de moral, assim, muito legal, eu gosto muito desse filme. E o terceiro filme, também com arte interna, né? Aqui no caso tem uma silhueta bem legal, mostrando a silhueta do Sr. Miyagi com o Daniel, se preparando um treinamento bem legal. E o card que eu deixei nesse filme, né, porque não veio assim cada card em um filme, é aquela cena clássica do Daniel se preparando pro último golpe derradeiro do primeiro filme. Quando ele dá aquele golpe de cisne, eu não sei como. Golpe da garça. Golpe da garça, obrigado. Garça, cisne, tudo a mesma coisa. Pato, marreco, saracu. Então, por aí. E assim, é lindo o card, né? E tá escrito aqui: o inimigo não merece compaixão. O único defeito, então, desse box é ele ter vindo em Slim. Sei lá. Tem outras coisas a falar também, que é a questão dos extras, tá? Tanto do filme 1 quanto do filme 2, alguns nem tem que nem o filme... O filme 2, por exemplo, ele tem making of, só que não tem legendas. O filme 3... ele também não tem nem extras, tem filmografias, trailer que eu não considero extra. Já o primeiro filme, que é o Karate Kid, né, a Hora da Verdade, ele tem vários extras e todos são legendados. Eu vou aqui listar: tem Especial Karate Kid Parte 1, Especial Karate Kid Parte 2, A Arte Karate, A Música do Karate Kid e A Vida do Bonsai, que é aquelas árvores que o Sr. Miyagi cultivava, né? Então, assim, todos os extras têm legendas. Então, o primeiro filme tem extras legendados, os outros, quando ou não tem, ou se tem, não tem legendas. Ou seja, não foi muito legal isso, mas fazer o quê, né? Outra coisa que eu gostaria de citar, então, só para terminar... é que eu não me lembro, não me recordo, mas esse filme parece que veio na embalagem, veio indicando que era um formato de tela, na realidade era outro. Aí quando todo mundo esperava que o filme ia sair com a embalagem, com o formato de tela anunciado na embalagem, que era um formato mais adequado para se ver em uma televisão wide, eles mudaram o box. Eles corrigiram a informação do box, mas deixou a imagem da maneira que ninguém gosta, né? Assim. É, isso daí que eu fiquei puto. Fiquei sabendo, acompanhei na internet, hein? E achei que eles iam ajeitar o filme, não a caixa. A caixa, pra mim, não faz diferença. Brasil. Tudo pelo mais fácil. Tudo mais fácil. Exatamente. Falamos junto a mesma coisa, realmente. É. Eles tentaram fazer o mais fácil. Fazer o quê, né? Mas tudo bem. A gente compra lá fora, quando dá. É isso aí. Hernani, fala do teu parente aí. Do ET? Isso aí. É, querendo ou não, ele é parente de todos nós, porque ele saiu daqui da Terra e depois ele foi pro espaço e voltou. Não, mentira. Bom, falar de um filme que pra mim é mítico, que é o filme ET, o Extraterrestre. Quem não assistiu deve assistir. Greg, você assistiu? Esse eu assisti, finalmente, um que eu assisti. Aê! Eu não assisti! É, sempre tem que ser alguém, tem que ter alguém que não assistiu, né? Não assistiu, Thiago? Posso falar por que eu não assisti? Eu não assisti porque eu tenho medo do ET. Ah, na fé? Aquilo é um filme de terror, não é um filme de fantasia? Não, cara, não é um filme de terror. Cara, mas até eu quando era criança tinha medo do ET, cara. Você achava estranho quando ele erguia aquela cabeça lá e abaixava, erguia, abaixava, muito estranho. Quem que tem um dedo que acende, cara? Para. Então, cara, por isso mesmo que é legal. Ele tem poder de cura. E o ET, não sei se vocês podem me confirmar isso, eu acabei vendo ele no cinema em 2000, eu acredito que foi. Teve um relançamento, né, não teve? De algum 20 anos de aniversário, alguma coisa assim. Aham, teve sim. Que foi um remake, que eles fizeram... Não um remake, é. Remasterização, é. Esse é o nome. Bom, eu tava vendo as curiosidades do ET, e eu descobri que a face dele, o rosto do ET, a pessoa que fez inspirado num poeta, que agora não me lembro o nome, mas também fez inspirado em Albert Einstein. E eu olhei a foto e olhei o ET, realmente são parecidos. Isso que é o mais legal. Igual o Shrek, né? Ele foi também inspirado. Inspirado no Busunga. Na verdade, ele foi inspirado em Eu não me recordo bem o nome, mas foi inspirado em um carinha que ele tinha um problema de desconfiguração facial. E a cara dele era exatamente igual a do Shrek. Então eles quiseram eles quiseram fazer uma homenagem pra esse cara e criaram o Shrek, que pareceu muito com o Busunga aqui no Brasil. Mas o Shrek não é o ET. Sim, sim. E eu tava vendo outra coisa, que duas das crianças que fizeram o filme, Erika Eleniak e Drew Barrymore, alguns anos depois, ou muitos anos depois, né, eles posaram nu pra Playboy. Pra você ver que legal isso, né? As crianças que assistiram filme naquela época devem ter quebrado o sonho, né? Imagino. Outra coisa também que eu achei que, não sei, nessa parte Steven Spielberg, acho que ele zoou um pouco, é que o ator Harrison Ford, ele fez algumas cenas, fez uma pequena ponta no filme, só que o Spielberg, ele deletou as cenas do Harrison Ford por achar que não tinha nada a ver com a história, não precisava ele aparecer no filme, e excluiu ele. E também teve uma remasterização, nessa remasterização que fizeram, eles trocaram alguns objetos nas mãos dos policiais, numa cena. É, sim. Eram as armas e eles trocaram por Ok-Tok, por causa de ser um filme infantil, segundo eles. Seria, digamos, apologia a armas, sei lá, aparecer com as pistolas na mão. Isso é anos 80, hein? Que saudade. Eu também tenho saudade dessa época que eu não vivi. Cara, outra curiosidade que eu achei legal. Sabe o comunicador que o ET faz pra se comunicar com a família dele? Que ele fica lá, ET, telefone em minha casa. Você acredita que aquilo realmente funcionava? Cara, segundo o que eu vi aqui, cara, aquele comunicador realmente funcionava. Eles fizeram pra funcionar mesmo aquele comunicador. Ou seja, não era só um... E outra que eu achei bem interessante aqui. Na cena do Halloween, tem uma criança que aparece vestida de Yoda. Pra lembrar de Star Wars. Grande Yoda. Ele tirou o Harrison Ford, mas deixou o Yoda. É, só pra você ver. O Yoda pode, Harrison Ford não. Que legal. E, ô Hernani, você tem esse filme em DVD ou Blu-ray? Olha, cara, eu não tenho não, cara. Confesso que a última vez que eu assisti ele foi na TV, cara. mas mesmo assim foi emocionante, digamos assim. Você tem, Dave? Eu tenho uma edição simplex, né? Que me irrita, né? Porque não tem nada, nada melhor aqui no Brasil. Tem algumas coisas importadas, mas eu ainda não me animei pra importar, apesar da edição lá de fora ser muito bonita. Mas eu só tenho a edição simplex aqui do Brasil. Tenho a mesma. Bacana, bem legal. Também pra deixar de curiosidade, acabou sendo lançada a edição dupla, que ainda tem mercado, se não tem, saiu há pouco. E também, quando foi lançada em DVD, saiu uma edição tripla, que daí tinha a edição sem a remasterização do filme, sem aquela troca dos policiais, trocar as armas por walkie-talkie e tal. Nessa edição, com 3 discos, tinha o filme na versão original mesmo. Então tá, vamos continuar aí com os filmes. Vou falar pra vocês agora de Curtindo a Vida Doidado. Bom, que esse é um clássico da Sessão da Tarde, que acredito que eu não vi, porque eu sou de 95, como já disse, mas a maioria aí que deve estar ouvindo o cast, eu acredito que viu na Sessão da Tarde da Globo. E é um filme muito bom, né? Conta a história de um daqueles caras bem malandrão, assim, da escola, que ele... Como ele interage com o público no meio do filme, assim, ele meio que, em algumas partes do filme, ele para e vai pra câmera e fala contigo. É um filme bem diferente, assim, eu assisti há pouco e eu nunca tinha visto um filme assim que faz essa interatividade. Bom, pra começar, ele é um cara bem malandro, assim, então ele começa o filme ele doente, fingindo que tá doente, e então ele acaba enganando os pais dele e consegue ficar em casa, né? E daí ele faz um monte de sacanagem, ele pega, liga pro diretor, finge que é o pai da namorada dele, consegue fazer a namorada dele ser liberada da aula pra eles saírem, irem pra Nova York. Ele vai com o carro de um amigo dele, que é um carro que o pai dele nunca deixa nem andar 1 quilômetro que seja, 1 metro que seja. Não pode andar 1 metro com o carro, senão perde a raridade do carro. Bom, e... quando ele chega em Nova York, lá também ele apronta tudo que ele pode. E ele acaba encontrando o pai dele lá em Nova York. E ele se esconde então no pai dele. É muito engraçado esse filme. Quem não viu, é recomendadíssimo, assim. Inclusive no DVD, pra ficar de curiosidade, tem a dublagem original, né? Eu, como não tinha visto na Sessão da Tarde, acabei vendo legendado esse filme mesmo. Mas quem viu, diz que a dublagem é muito boa desse filme. Sim. É aquela ideia que o David falou dos anos 80, aquela questão da inocência, né? Quando ele faz aquele moicano no chuveiro e começa a cantar com o chuveirinho. Aquilo era uma cena muito engraçada, o estilo do cabelo que ele usava. Hoje em dia você sai na rua, você vê uma pessoa com aquele cabelo daquele estilo. É. Muda as ideias, né? É, a cultura vai mudando com o tempo, a cultura de todas as pessoas da sociedade vai mudando e... algumas coisas que eram engraçadas no passado não tem mais tanta graça, né? Mas é mesmo assim. Esse é aquele tipo de filme que pode passar o tempo, vai continuar sendo engraçado, mas vai perdendo algumas referências da cultura da época, né? É um filme atemporal, mas nem tanto, né? Mas a comédia continua, muitas coisas ainda tem, são bem engraçadas, quem não viu ainda. Muito bom. E nesse DVD mesmo aqui, tem... muitos extras, é um DVD simples que se encontra em tudo que é loja, assim, a maioria das lojas tem por R$12,90. Ele tem, vou até listar aqui, deixa eu ver, tem 6 extras, eu acho, e 6 extras muito bons. E era isso, né, um ótimo clássico da Sessão da Tarde e uma ótima comédia pra quem tá afim de dar uma risada. E o que dá pra destacar nessa edição, Gregório? Assim, não na edição, no filme, no caso, né? É, eu tenho essa edição também, paguei R$12,90, essa cheia de extras, é bem legal. E o legal do filme também é a trilha sonora, né? A música do filme é marcante, é algo que empolga e é outra coisa muito positiva do filme, concorda? Sim, concordo, é muito bom. E o personagem secundário, não lembro o nome dele agora, o amigo do principal, é... aquele cara é muito engraçado, cara. O desespero dele, do filme, que ele passa o filme inteiro desesperado com o carro. E no final aconteceu o que acontece, cara, eu... não vamos contar isso, não perde a graça. Cena é incrível, cara. Aquela cena ganhou o filme pra mim. Muito bom. É ótimo. Fica aí mais um filme de dica. Bom, vou falar de um filme que esse ano, vamos dizer assim, desde o lançamento dele, esse foi o ano que ele foi mais comentado e mais comercializado, até pelo lançamento dele em Blu-ray, edição comemorativa de 25 anos, que é o De Volta para o Futuro. Bom, De Volta para o Futuro não precisa nem apresentar. Mais um que eu não vi. Ah, não, eu não aguento mais isso, Greg. O que é isso? Os melhores filmes lançados até hoje você não viu, cara? Não, mas agora vai chegar a minha lata aí do Reino Unido, vou assistir todos. Cara, é um filme maravilhoso, a ideia da máquina do tempo construída num carro pra... Nossa, é sensacional, sensacional o filme. O filme conta a história do Doc Brown e do McFly, um jovem de 17 anos que viajam no tempo pelo DeLorean. E, cara, não tem, é um filme que não tem o que falar dele, é um filme maravilhoso em todos os aspectos. É, trilha sonora, perfeito, perfeito mesmo. Bom, mas agora uma coisa que eu não gostei no De Volta para o Futuro é que até hoje eu tô esperando o meu skate flutuante e não veio ainda. Cara, é 2015, calma. Ah, mas ô, já podia estar vindo os protótipos já, não sei. Mas versão Tabajara. Um skate que flutua e você pula em cima ele quebra, não sei, mas só pra sentir o gostinho. Algumas curiosidades interessantes do De Volta para o Futuro é que a máquina do tempo em si, o DeLorean, ele não era para ser o DeLorean. A ideia inicial era para ser uma geladeira, e no caso você entrava na geladeira e viajava no tempo. Mas conforme o roteiro foi sendo concluído, eles viram que isso não funcionaria, porque como é que eles iam andar com a máquina do tempo pela cidade, no passado, essas coisas assim. O filme venceu a categoria de melhor efeitos sonoros em 1986 e foi indicado a categoria de melhor roteiro original. Não ganhou, mas poderia ter ganhado. Pra mim é um ótimo filme. Outro ponto legal era que o McFly, que quem interpretou foi o Michael J. Fox, ele não era a primeira opção para o filme, era outro ator que chegou a gravar algumas cenas, só que ele não passou a imagem que a produtora queria, do adolescente descolado, vamos dizer assim, que viaja no tempo. E foi então que eles entraram em contato com a Fox e a NBC, que eram as produtoras da série que o Michael J. Fox trabalhava. E pediram pra eles pra liberar o Michael J. Fox por um tempo pra gravar o De Volta ao Futuro, só que eles não conseguiram liberar as gravações da série pra gravar o filme. Só que o Michael J. Fox aceitou o papel, então o que ele fez? Ele gravava a série de dia e o filme à noite. Tipo, ele fez uma jornada dupla pra que o filme desse certo. Ele apostou um tempo precioso no filme, apostando que desse certo. E deu o resultado que deu, um filme muito bom mesmo. Maravilhoso. Aqui no Brasil, as edições lançadas dele em DVD, teve uma edição bacana até, que se eu não me engano foi em Digipack. E era 4 discos, era bem bonita. E teve a bela inimiga de todo mundo, que era essa edição Scanavo, que foi a única que sobrou pra mim ter no caso. E agora, ultimamente, tem o Blu-ray também, né, que foi lançado, que é excepcional. Thiago, só pra deixar aí de curiosidade também, antes, depois do Digipack, antes do Scanavo, teve uma versão em case normal. Amaray, né? Eu me lembro dela. E o filme é assim, eu não tenho esse filme ainda, porque a dona Universal não colaborou, né, não trouxe nenhuma edição decente pra cá, e agora tem essa importada aí, mas assim, todos os filmes eu vi na televisão e assim, o filme bom. Mas, David, você comprou a lata do Reino Unido ou vai comprar, não sei? Não, eu ainda não comprei, eu assim, tem que comprar. É, vamos ver, né? Se eu consigo comprar esse mês. Esperar aí o cartão virar. E é isso aqui. Mas assim, a gente tem uma lista de prioridades e de repente aparece uma outra coisa. Você esquece do que você pretendia comprar. Mas tá na minha lista de sonhos, sim. Pretendo comprar. Voltando às curiosidades do filme, tem um ponto bacana que eu acho que é difícil quem percebe. Que nos três filmes aparece uma cena do Marty deitado na cama e diz ter tido um sonho de que viajou no tempo. Curioso, vamos dizer assim. Pode até pensar, será que ele viajou mesmo ou foi tudo um sonho? Verdade. Bom, vamos então, pra encerrar, falar de um último filme aqui, que eu acho que muita gente assistiu e era um grande sucesso dos anos 80, que é o Robocop, não é, Greg? É, Robocop, um grande clássico dos anos 80, um filme que acabou recebendo duas continuações, que eu não assisti ainda, não sei, pessoal, aí se alguém já viu, vocês já viram? Eu vi, mas não me recordo muito bem da história, mas eu vi. Bom, eu só vi o primeiro. Então, eu vi... Quais são, três ou dois? Olha como eu tô por dentro. São três. Tá, eu vi o primeiro, eu acho. Eu vi aquele que tem um robô lá, né, que não consegue subir escada. Eu assisti esse, não sei qual que é, se é o dois ou três. E o que mais me, a cena que mais me marca nesse filme é quando um bandido cai num tanque de ácido. Depois vem o furgão e dissolve ele. É muito engraçado, cara. Eu dou risada. A maior recordação que eu tenho do Robocop não é do filme, mas sim do game lançado pra Super Nintendo. Era incrível, era muito legal jogar aquele jogo, cara. É a maior recordação que eu tenho. Eu não lembro muito do filme em si, mas eu lembro do jogo. Eu, assim, eu, só pra falar, eu tenho na coleção tenho apenas o primeiro filme. Eu sei que lançou um box aí com os três filmes, né? Não sei qual é o conteúdo. Mas eu tenho então o filme 1 só e pretendo adquirir os outros dois agora também separado para não ter que comprar um box e ficar com um a mais. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Discutimos alguns filmes. Eu peço pra você agora que escutou, deixe seu comentário abaixo e junto com o comentário diz se você gostou ou não, se precisa mudar alguma coisa. Dê sugestões, por ser o primeiro episódio, possivelmente a gente precisa melhorar muito mais coisas. Eu queria que vocês estivessem indicando pra gente. E deixe abaixo uma lista com os três filmes dos anos 80 que vocês acham que foram os melhores filmes dessa época. Pra gente estar por dentro também de qual que são os filmes mais apreciados pelo público dessa época. Então deixa aí, galera, três filmes de cada um. Todos os links comentados vai estar no post aqui embaixo, o canal do YouTube do Gregório, o Twitter meu, do David, do Hernani. Bom, eu fico por aqui, galera, me despeço de vocês. Você tem mais alguma coisa para falar aí, galera? Bem, eu quero agradecer a participação aí, dizer que foi um prazer gravar esse... É o primeiro podcast que eu gravo e é o primeiro podcast do Cine Alerta. E quero dizer que foi um prazer ficar aí essa hora aí com vocês todos. E que o próximo vai ser tão bom quanto esse, porque esse também já foi ótimo. E é isso, galera. Obrigado. Valeu. Beleza, galera. Também queria agradecer por estar fazendo esse podcast. É isso aí, galera. Falou. Gostaria de agradecer aí pelo convite do Thiago para participar do meu primeiro podcast, o primeiro podcast do Cine Alerta, ou Alerta Vermelho, e o primeiro de muitos, eu acredito. E também eu queria indicar aí para vocês o meu blog, que é daluzcollection.blogspot.com. Lá eu faço alguns posts e gostaria que vocês acompanhassem lá, quem conhece meu canal, não sei, que é Gregório Luz, só Gregório Luz. E também agradecer ao David e ao Hernani, e ao Thiago, é claro, pela oportunidade dessa incrível debate, essa incrível conversa que a gente teve durante essa uma hora que ainda vocês nos aguentaram aí até o final. E estamos aí dispostos para, quando precisar, para um próximo podcast. Estou disposto para fazer parte. Obrigado é pelo aí, convite. Galera. Falou, até a próxima.